mais inevitável. Sucesso é bom ou favorável, a tropa é uma avalanche devastante. Sai de baixo, style suja, bom trabalho foi o primeiro CD. No segundo eu tô de volta pra firmar meu proceder. No primeiro show, gritaram roll, aquela festa. Vários mano comentou, representou e não deixaram brecha. Salve os loucos, uma pá improvisando. E quando subimos no palco até gritar, essa é a tropa, mano. Mais e mais, eu vou lutar, vencer. Um pouco mais de atitude tem que ter. Correr, correr, correr, no correto proceder. Pra molecada que crescer, inspirar e poder fazer. Do bom exemplo, nego é claro que chapou. Pelo rap, claro eu tô, pela zica nós passou. Eu vi lá, se emocionou, não me importa o que passou. Atividade no mesmo bar que se virar, virou. A cada dia uma conquista, a cada disco uma vitória. Por isso eu agradeço a dar com ele, ei, vamos embora. Um pouco mais, da tropa ouve aí, neguinho. Um pouco mais, valendo fica pianinho. Se tu quer mais, tranquilo é só pedir pra mim. Não esperava surpreender, acho melhor assim. Um pouco mais, da tropa ouve aí, neguinho. Um pouco mais, valendo fica pianinho. Se tu quer mais, tranquilo é só pedir pra mim. Não esperava surpreender, acho melhor assim. Rapapapá, muita coisa mudou. Se vai mudar, é que o tempo passou e não voltará. O aprendizado é arte fora, eu não vou jogar. Para, pa, pa, pa. Aprende bem, ver quem é quem, ninguém confiar. É que sempre tem uns aí querendo atrofiar. Mas pode esperar que sua hora vai chegar. Vai chegar, se é isso que você quer, então toma então. Irmãos e irmãs, aprecie, mas com moderação. Tudo que eu vivi, sei que não foi em vão. Eu aprendi com erro, sem erro, vou rumo à perfeição. Elogios é bom, sigo com meus pés no chão. Não vou parar de lutar, não posso me acomodar. Eu vejo o tempo passar, cê surge ainda chocar. Firme forte, nós tamo com novo trampa, mesma cara e sem mudar de ramo. Antes 5, depois 4, agora 3. Nós somos quem faz o som que vicia com gosto de quero mais. Se eu digo não, tu insiste só um pouquinho mais. É pelo bem de todos e a todos satisfaz. Eu vou correr com a tropa um pouco mais, um pouco mais. Sei que a caminhada é longa pra chegar. Segue, vai na fé pra conquistar. Um pouco mais, da tropa ouve aí, neguinho. Um pouco mais, valendo fica pianinho. Se tu quer mais, tranquilo é só pedir pra mim. Não esperava surpreender, acho melhor assim. Um pouco mais, da tropa ouve aí, neguinho. Um pouco mais, valendo fica pianinho. Se tu quer mais, tranquilo é só pedir pra mim. Não esperava surpreender, acho melhor assim. Oh, Aline Warhol.